Os ouvintes da Boa Nova, antes de mais, já tenham, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão deste Caso Fazem, Caso Tocam. Habituámos os nossos ouvintes a ter um álbum em destaque por semana. Esta semana não é exceção e vamos à música tradicional. Pronto, andamos em destaque durante esta semana com o álbum Solitânia, da Ronda dos Quatro Caminhos, um nome que não é estranho, de facto, a qualquer pessoa em Portugal, e também não será estranho aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Solitânia é o último álbum editado em novembro passado e que justifica uma conversa com António Prata, um dos mentores do projeto e que se mantém desde o início da banda, já lá vão qualquer coisa como 24 anos quase. É assim, António, boa tarde. Olá, boa tarde. Sim, 24 anos que passaram no instante. Nós nunca nos apercebemos de como é que as coisas se desenvolvem. Enfim, com esta longevidade, normalmente, enfim, éramos todos muito jovens e os discos começaram... E continua a ser, naturalmente. Sim, claro, mas na altura tínhamos 20 anos e o projeto apareceu meio a sério, meio a brincar. E de repente faz-se um disco e dois e três e olhamos para trás e passaram, de facto, mais de duas décadas. Mas é assim a vida. E felizmente cá estamos todos e a trabalhar ainda. Já não são nem um, nem dois, já são mais de uma dúzia deles, não é? É verdade, já. A começar pelo primeiro, que é homónimo, não é? Ronda dos Quatro Caminhos, já à altura editado, se bem me engano, pela Orfeu, pela Rádio Triunfo. Exatamente. Portanto, o primeiro e o segundo foram editados pela Rádio Triunfo e depois, entretanto, a Rádio Triunfo dissolveu-se. E depois estivemos já em três ou quatro editoras, mas sempre com regularidade de publicação, não é? E portanto nós fizemos, salvo erro, 14 discos e um DVD. Para além das compilações, não é? Portanto, não está. Sim, mais duas ou três compilações, exatamente. Aliás, mais compilações. Essas compilações estão um bocadinho fora do nosso controlo, porquanto as editoras volta e meia resolvem fazer uma compilação e fazem. Mas discos de originais, digamos assim, são 14, salvo erro, e um DVD. Há quem diga que o vosso Terra de Abrigo, tanto que é de 2003, que de algum modo é um pronúncio deste Solitânia e que foi uma viragem. Concorda com isso, não? Não concordo muito. Bem, é uma viragem no sentido que o Terra de Abrigo, pela importância que teve... Pela inovação... Perdão? E pela inovação também? Sim, pela inovação que teve, marca, é um ponto na nossa carreira, não é? Porque, enfim, também foi um trabalho que nos demorou 2 anos e meio a fazer e, enfim, pela primeira vez em Portugal, um grupo de música tradicional tinha juntado uma orquestra sinfónica à música tradicional e ainda por cima, não sendo nós a cantar, praticamente, sendo os coros do Alentejo a cantar, portanto, juntar pessoas do povo, pessoas da música rural, da música regional, a cantar com uma orquestra, foi, de facto, um desafio imenso e foi um marco na nossa carreira, sem dúvida. Não marca uma viragem porque o facto de termos feito um disco com uma orquestra não quer dizer que não voltemos um destes dias a fazer um disco com braguesas e cavaquinhos e gaitas de foles e os instrumentos tradicionais que nos acompanharam durante 20 anos, não é? O Solitânia aparece um bocadinho também com uma ambiência de neste caso de um quarteto de cordas, não de uma orquestra, mas de um quarteto de cordas, embora o princípio seja o mesmo, mas este é um disco encomendado, não é? Este é um disco que surgiu a meio do disco que nós estávamos trabalhando, porque foi um trabalho encomendado pelos municípios de Évora, Mértola e Danhá Nova, para juntarmos no mesmo palco as tradições do Alentejo, da Barabaixa e, enfim, da música erudita também. Daí, de facto, o Terra de Abrigo marcou um momento importante na nossa carreira e penso que também no olhar de muitas pessoas sobre a música tradicional, mas viragem não. É um percurso deste momento, não é? E este aqui, porquê Solitânia? Eu sei porquê, mas explique de facto este porquê e tem a ver de facto também com essa encomenda, não é? Tem a ver com o facto. O Solitânia, porque, enfim, é uma junção feliz das palavras Sul e Citânia, não é? Portanto, é um trocadilho de Solitânia. Citânia no sentido de cidade, não é? De lugar, de ponto de encontro. Mas tenho uma curiosidade. Sabe, nós em 2000 tínhamos gravado ao vivo no Teatro Garcia de Rezende, em Évora, um concerto ao qual chamámos Ao Sul. E foi um álbum duplo e é uma curiosidade. O primeiro da vossa carreira, não é? O primeiro ao vivo. Uhum. Não, era o segundo ao vivo, mas o primeiro duplo, exato. Exatamente. E teve a curiosidade de que os espetáculos acabavam sempre à uma da manhã e nós depois íamos para um bar, uma taberna cultural, se quisermos assim chamar, fora das portas da cidade, onde se comia e bebia até às 5 da manhã. Enfim, juntava-se uma tertúlia. E esse bar chamava-se Al Sud. E foi lá que se confraternizou depois dos concertos e o álbum acabou por chamar Al Sud. Muito curiosamente, agora com a gravação deste Solitânia, quando fomos comemorar o final dos concertos, foram um ciclo de 3 concertos, fomos comemorar com toda a gente para um restaurante que se chamava Solitânia no Vimeiro. E achámos piada ao trocadilho e assim ficou. Felizes coincidências. É uma feliz coincidência. Já há quem brinque, daqui a uns anos temos de encontrar um restaurante para fazer outro disco, mas enfim, foi uma feliz coincidência do nome e do local onde nós depois ficávamos, enfim. A comemorar mais um trabalho de tantas horas lá. Efetivamente, em 24, quase 25, não é? uma vez que o vosso grupo começou em 83, ainda antes do lançamento do primeiro álbum, não é? Exatamente. Aliás, eu tenho aqui o vosso primeiro álbum à frente. Ah, ok. Em vinil. Capa vermelha, não é? Em vinil, exatamente. Em vinil, porque nem sei se existe já em CD, eventualmente. Existe. Ah, pronto. Aliás, felizmente para nós, O que nos enche de satisfação, e confesso que até uma pontinha de orgulho, nós temos todos os CDs, todos os trabalhos editados em CD, não é? O CD como nem todos foram gravados em CD, não é? E todos os discos que estavam em vinil foram posteriormente publicados em CD. E ficamos contentes também que tenhamos todos os trabalhos nas lojas. Todos os trabalhos estão à venda, exceto dois. Um de canções tradicionais infantis, que fizemos em 1985. E depois, foi editado em CD já em 94, se não me engano. Perdão? E já foi editado em 94. Foi editado em 94. Pois eu esse tenho, pronto. Foi editado em 94 pela Polygram, já em CD. E também, esse é o único, esse e o Recantos, um CD de 1997, esses são os únicos dois que não estão à venda, porque são dois discos da Polygram. A Polygram mudou para Universal, agora a Universal não tem representação, enfim, já tem representação em Madrid, e esses dois discos nunca estão à venda. Felizmente para nós todos os outros estão à venda, e isso nos enche-nos de contentamento. Curiosamente o Al Sud não consegui arranjar. Mas vou contar com o seu apoio, se calhar. É um disco da Ovação e, curiosamente, aparece muito frequentemente nas FNACs, não é? Isso, a distribuição dos discos é sempre cíclica, não é? Mas é um disco que é fácil de encontrar, porque está editado, está reeditado e está sempre presente nas discotecas. Mas é fácil. Eu falava há pouco nos 25 anos de carreira e, de facto, do conjunto de pessoas que foi entrando e saindo, não é? Alguns, aliás, fundaram outras bandas, não é? Outras bandas, outro grupo, vá, digamos assim, nesta música tradicional portuguesa. Aliás, o Vítor Reino, não é? Tem os Maio Moço, não é? Exatamente. Naturalmente, essa entrada e saídas vai criando também a hipótese de outras pessoas darem o seu contributo, não é? Isso reflete-se necessariamente nas diversas diferenças entre discos da Ronda? Sim, claro que sim. Ao longo de 20 e poucos anos de carreira é difícil manter sempre as mesmas pessoas. Umas pessoas afastam-se por razões pessoais, outras porque a vida se altera, porque casam, porque começam a ter filhos, e a vida familiar às vezes não se prende muito bem com esta atividade, que é uma atividade um pouco de saltimbanco, não é? E portanto, ao longo destes anos, foram várias as pessoas que passaram pela Ronda e que deram o seu melhor contributo. Agora, confesso-lhe também, sinceramente, que há uma mudança grande na Ronda em 1997. Aí, de facto, há uma mudança muito grande, porque há uma mudança de atitude musical também, não é? Nós passámos de uma formação que tocava apenas instrumentos tradicionais, para uma formação que, embora tocando instrumentos tradicionais também, se apresenta ao vivo com uma formação muito mais europeia, digamos assim. E nós sentimos necessidade de fazer isso porque nós tocávamos muitas vezes em recintos muito grandes, em palcos muito grandes, e não tínhamos uma força de som que correspondesse ou que pudesse estabelecer um paralelo com outros grupos que, nos dias antes ou nos dias depois, estavam na mesma festa. Foi uma questão pragmática, objetiva, e sobretudo de espetáculo ao vivo, não é? E a necessidade que nós sentíamos de que, embora sejamos um grupo de música tradicional, de apresentar um concerto de grande produção. E, portanto, nessa altura, e porque havia também divergências musicais entre os vários grupos, músicos do grupo, nessa altura, sim, houve uma mudança grande. E a Ronda tem esta formação agora, que tem agora já há 10 ou 11 anos, com essa preocupação de ter um concerto de grande produção e de uma pujança de som que possa ombrear com qualquer grupo que se apresente de outro género musical, compreende? Para além de que vós, de facto, a Ronda teve a vantagem logo de início de se tornar potencialmente internacional, portanto. Sabe, a carreira internacional foi algo que nós nunca explorámos por razões também de ordem prática. Os concertos, os festivais folk no verão, são sempre no verão também, como cá em Portugal, e sobretudo são em julho, sobretudo na Europa, sabe que o verão é mais pequeno do que em Portugal, não é? Exato. E portanto os festivais estão confinados aos meses de julho e agosto, sobretudo. Há outros meses, claro, mas sobretudo esses são os meses fortes. E para ir tocar ao estrangeiro nesses festivais perdem sempre 3, 4 dias, e isso não era muito compatível com a nossa turnê de verão aqui em Portugal, não é? De modo que confesso-lhe que, embora nós logo o primeiro disco tenha sido editado em vários países europeus, nós, embora já tivéssemos tocado um pouco por todo o mundo, desde Macau a praticamente toda a Europa, ao Canadá... Sim, Norte Brasil, Europa, especialmente, Bélgica, Holanda, não é? Praticamente, sim, em muitos países, mas A verdade é que nós nunca explorámos muito isso, porque não se era difícil coordenar com a turnê em Portugal, por um lado, e também com a vida de cada um. Oh filho, não vás à mina, oh filho, não vás à mina, oh filho, não vás, oh filho, não vás à mina. Oh filho, não vás à mina, oh filho, não vás à mina. Que as minas estão a cair, que as minas estão a cair. Quer elas caiam, quer não, quer elas caiam, quer não. Eu às minas quero ir, eu às minas quero ir. Não canto por bem cantar, não canto por bem. Queremos que não, associar logo à música popular portuguesa, não é? Até pelo tipo, e a par de voz, lembro a Brigada Vitor Jara, também aqui de Coimbra, a vantagem de misturar sons diferentes. E eu ainda há dias falava aqui a propósito do álbum de Shile, de Rosa Negra, editados também no ano passado, que há uma simbiose de sons muito importante e que é isso que faz com que as pessoas cative um novo público para a música tradicional portuguesa, para, por exemplo, também para o fado. Ainda ontem eu vi uma entrevista com a propósito do prémio Goya que foi atribuído a Carlos do Carmo, portanto, que as pessoas têm que ser ousadas, portanto, é um bocado isto. As pessoas têm de... Eu penso que não se pode olhar para as artes de um modo estático, não é? E sobretudo passivo, não é? No caso da música, é evidente que a própria sociedade evolui e requer dos artistas uma constante evolução no sentido de mudança, não é? E em relação a quem produz discos, ou livros, ou discos, ou pintura, o que quer que seja, há perante si próprio também a necessidade de fazer outras coisas, de fazer coisas diferentes. Quando não, podemos cair... Olha, ainda que eu estava a falar do fado, ainda há poucos dias, numa madrugada longa com o compositor e fadista e guitarrista Jorge Fernando, estávamos nós a conversar sobre isso e caímos nesta situação de que nós não podemos fazer o mesmo disco durante 20 anos, não é? Porque a nós próprios nos é exigido que façamos coisas diferentes, que olhemos para as coisas de um modo diferente. Forçosamente, quando se tem 20 anos, também se olha para a música de uma maneira, que quando se tem 40, olha-se de outra, não é? Uhum. Portanto, e depois há também aquela necessidade de nos ultrapassarmos um bocadinho a nós próprios, de fazermos coisas que nós que sentimos sejam um desafio para nós, sejam, quem sabe, até maiores do que nós, não é? E isso eleva-nos, e isso obriga-nos a superar-nos. E penso eu que é dessa luta que podem sair coisas que não pensaríamos fazer se não tivéssemos a coragem de nos tentar, enfim, superar o que nós possamos fazer. E isso cria coisas novas. Posso lhe dizer que o Terra de Abrigo, por exemplo, foi para a Ronda um imenso desafio. Embora no grupo todas as pessoas saibam música e tenham formação superior, não é de ânimo leve que se escreve para uma orquestra. Exato. Não é de chegar vozes como a Cátia Guerreira, buscar a guitarra de Pedro Cláudio Cabral, quer dizer... Claro, e sobretudo que se junta toda esta gente e que se põe um coro alentejano que canta à capela secularmente a cantar com uma orquestra. Portanto, não é de ânimo leve que se escreve, que se dirige uma orquestra e que se faz um trabalho destes. Ora, isso era um trabalho maior do que nós e tínhamos consciência disso. Porque não chega apenas saber música para ter a ousadia de escrever para uma orquestra. Isso é, escrever para uma orquestra é algo de muito sério e de muito difícil e de muito exigente, não é? Mas são esses desafios que, enfim, passa a redundância da expressão, que nos desafiam e que fazem com que se tente ir mais longe, não é? Mas os puristas, não é? Aqueles que estão agarrados a um som e que, enfim, que se transformam aqui em velhos de Restelo, também já vão acabando, não é? Acho que a mente está mais aberta a este tipo de colaborações. Sim, sabe, eu curiosamente logo no início, quando começámos a tocar, que a mesma questão se colocava há 20 anos, porque, de qualquer modo, havia algumas inovações em relação à música rural, obviamente. Nós somos um grupo vivo da cidade e, portanto, temos um olhar urbano sobre a situação. Digamos, não é? E, portanto, haveria sempre mudanças, não é? Mas, logo nessa altura, eu pessoalmente tive a consciência de que tudo isto é uma questão de bom gosto. Não é uma questão dos instrumentos que são utilizados. Em relação a uma canção da Beira Alta, pode ficar tudo muito bonito utilizando apenas sintetizadores, e pode ficar horrível utilizando apenas violas toeiras. Não há regra. Eu penso que tem a ver com o bom gosto, não é? E portanto, bem, tem a ver com o bom gosto e tem a ver também com o conhecimento das músicas que estão a trabalhar. Exato, exato. Porque é evidente que a deturpação, uma coisa são interpretações diferentes, outra coisa são deturpações, são coisas diferentes, não é? E, portanto, se há um conhecimento da situação, se se estuda e depois se tem, enfim, um mínimo de bom gosto, penso que a questão da instrumentação torna-se irrelevante. Sim, hoje em dia, nós tivemos a oportunidade de falar aqui há 3 meses, talvez, quando saiu o álbum Sol, do Stockholm Lisboa Project, uhum. Em que se vai buscar música de Estocolmo, não é? Portanto, escandinava, para misturar com o fado, quer dizer... Acho que neste momento já as portas estão abertas para tudo. Aí está um projeto muito interessante, muito bem feito, excelentissimamente tocado, não é? E que é bem uma boa amostra disto que estávamos agora a falar, não é? São músicos de exceção, que tocam muito bem e que têm um extremo bom gosto. E, portanto, só podia sair bonito, claro está. Tudo o resto depois perde importância. Está-se a ouvir algo que é baseado na música tradicional, na música popular, ou que é música popular, e depois tem outras sonoridades e portanto, é o bom gosto que importa, uma vez mais, não é? Há pouco falava de facto da necessidade de ter de preencher um palco grande. Agora, ter quase uma centena de músicos em palco, não é? Quando temos este tipo de coros, a coordenação também se torna muito complicada. Esse foi um projeto megalómano que nos ocupou 3 anos entre fazer o disco e depois os DVDs. Foi um projeto megalómano que é... Embora nós na altura dissemos que nunca mais nos metíamos noutra e já estamos metidos noutra, não é? Essa é a verdade, já estamos metidos noutra porque nós vamos estar no dia 3 de maio na Aula Magna em Lisboa, uma vez mais com os nossos companheiros da Orquestra Sinfonieta de Lisboa e com esta rapaziada toda que entra na Solitânia. E, portanto, não sendo um terra-de-abrigo com 120 pessoas, em boa verdade também não vai andar muito longe, não é? E com a agravante que a seguir vamos para o Porto também. Nunca nós não tínhamos feito um grande concerto no Porto e desta vez, enfim, como diz o, uma expressão entre os músicos, não é? Como um verdadeiro artista, apresentamos um concerto em Lisboa e no Porto também, no Teatro Sá da Bandeira. Já agora passa a publicidade do dia 17 de maio. E também vai ser com a Sinfonieta de Lisboa, os coros do As Adufeiras, e o coro Hebré Música, enfim, lá está a rapaziada toda uma vez mais com 100 pessoas em cima do palco. É assim, mas para terem uma ideia, os ouvintes da Boa Nova poderão verificar também na nossa página, portanto, um dos vídeos onde aparece o palco cheio, portanto. É uma emoção, sabe? É uma emoção. A coordenação é difícil. Quando foi o Terra de Abrigo, a Câmara Municipal da Amadora disponibilizou-nos o Teatro Dom João V para ensaios. Aquilo era um pouco megalómano, era autocarros à porta, à orquestra, um restaurante alugado só para toda a gente, eram 100 e tal pessoas. Enfim, mas tudo isto nos anima também a trabalhar mais, não é? Cravo roxo na janela é sinal de casamento. Cravo roxo na janela. Ainda tem tempo. Menina, recolha o cravo, ó ai, tu queres ainda tem tempo. Cravo roxo, a mama, ó jasmim, adora, adora. Cravo roxo, a mama, ó jasmim, adora, adora. Rosa branca, brumeninha, ó ai, se tens pena, chora, chora. Tenho a minha janela, o que tu não tens à tua. António Prato também tem noção de que, ou se não tem, deveria tê-la, que quando se fala que é a Ronda, as portas também se abrem mais facilmente, não é? De que se dissermos que é um musical ou outro grupo, enfim, com menos impacto, até porque tem menos história de que vós. Bem, sabe, nestas coisas também, enfim, é evidente que isto é um bocadinho como a tropa, digamos que a antiguidade também é um posto. Também é um posto, não é? Também é um posto, não é? E nós temos tentado ao longo da nossa carreira ter uma atitude coerente e consistente perante a música reparará que regravamos com regularidade, não é? Porque é verdade que quem não aparece esquece e, portanto, é preciso estar presente de dois em dois anos ou três em três anos, não é? E de fazer os nossos trabalhos são feitos com a alma e com o coração. O meu companheiro de grupo, Carlos Barata, quando estávamos a fazer o Terra de Abrigo, uma vez teve uma frase que eu nunca mais esqueci, que era, independentemente do disco ser um sucesso comercial ou musical, independentemente disso, estava já a ser um enormíssimo sucesso humano. E isso tem forçosamente de ser para nós o mais importante, porque quando nós trabalhamos com... Nós, para o Terra de Abrigo, estamos a falar do Solitário, mas os nossos discos estão todos ligados, não é? Nós trabalhámos com mais de 500 pessoas. Andámos dois anos e meio a cantar e a ensaiar e a fazer trabalhos e a fazer experiências com tanta gente, que o importante ali era a relação entre as pessoas. Para que quando isso acabasse, ficássemos igualmente bem com as pessoas que verdadeiramente participaram no disco e com as que, embora tenham trabalhado connosco, não chegaram a participar nas gravações. E essa atitude que me parece a mais importante, que é uma atitude humanista para com toda a gente, que faz com que valorizemos sempre a amizade acima das relações musicais que possam haver. E, portanto, penso que isso de alguma forma nos tem granjeado um capital que nos permite conseguir juntar estes sonhos doidos de trabalhar com 100 pessoas, ou 90, ou 200 pessoas, não é? O que falava há pouco também de vocês regravarem, portanto, de se atualizarem, também se tem um aspecto, e aliás tenho que lhe dar os parabéns, pelo aspecto gráfico deste Solitânia, porque há uma noção, de facto, que se quem comparar o disco Rondas Quatro Caminhos, que está a banda toda, não é? Agarra os seus instrumentos. E agora parece este Solitânia, com uma pessoa quase que a solo, não é? No ambiente próprio do Alentejo, com o violoncelo às costas, o contrabaixo, não é? Há aqui uma preocupação, nota-se, no aspecto gráfico também, e isso também faz vender os discos, não é? Sim, também, é verdade. Eu não tenho jeito absolutamente nenhum para o grafismo, absolutamente nenhum. Felizmente, na Ronda, temos dois ou três companheiros que têm imenso jeito para isso, nomeadamente o João Oliveira, que é o cantor do grupo e que foi o responsável pelo design, ele e o José Carlos, um fotógrafo profissional, foram responsáveis pelo design gráfico da capa. Reparará que o design gráfico do Terra da Briga é um design muito fraquinho. As fotografias estão dispostas, enfim, de um modo muito convencional, os textos também. Eu não ia dizê-lo, quer dizer, eu tinha pensado, mas não ia dizê-lo. Não, mas não tenho o cuidado que tem este, não é? Este de facto tem um aspecto gráfico excelente, na minha opinião, enfim, na sua também, e de um modo geral todas as pessoas gostam. O outro, fomos apanhados numa convulsão de tempo e não tivemos a oportunidade de o cuidar tão bem como gostaríamos. Este, houve a oportunidade para fazer isso, o João dedicou-se ao trabalho com uma possibilidade que não teve há três anos atrás, e de facto penso que ficou invulgarmente bonito todo o trabalho, não é? Está na altura de apresentar, de facto, aqueles convidados que têm neste Solitânia, nomeadamente as Adefeiras, o coral Diana de Mertle. Apresente-nos e explique-nos a vossa escolha. Sendo este um trabalho encomendado, nós teríamos de ir ao encontro das pessoas que representassem a região, não é? As Adefeiras de Monsanto foram uma escolha óbvia, embora haja outros grupos, naturalmente, de cantadeiras e tocadoras de adufe em toda a região da Beira Baixa. Mas havia um contacto já com as Adefeiras e, portanto, foi fazer o convite, que foi de imediato aceito. E depois, O mesmo se passou com o grupo coral Guadiana de Mérpol, que muito curiosamente teve para participar do Terra de Abrigo, e depois não houve essa oportunidade. O coral Hebra Música era a parte erudita do projeto, não é? Se nós íamos às Adufeiras pescar a música da Beira Baixa e ao coral Guadiana de Mérpol a música do Baixo Alentejo, precisávamos de um corpo polifónico para representar a música erudita, que era o triângulo do trabalho. O corpo polifónico e o quarteto Opus 4, um quarteto de cordas, não é? De modo que às Adufeiras fomos pescar três músicas do repertório delas, estávamos cingidos ao repertório de cada grupo, não é? As três músicas que pensámos melhor se adaptariam aos arranjos para o quarteto de cordas que nós íamos fazer, não é? O mesmo fizemos com o grupo de Mértola e depois escolhemos, salvo erro, uma música do Baixo Alentejo e duas da Beira para o coro polifónico. Depois, uma outra música onde pudéssemos cantar todos. E aí aparece Cravo Roxo, exatamente. Muito curiosamente, um tema que está no primeiro disco da Ronda e que é um tema da Beira Baixa. Precisamente, é isso que eu ia falar. Já na altura, cantado no início por uma voz beirã, não é? Portanto, o Cravo Roxo era um tema que nos apetecia dar uma volta, enfim, 25 anos depois, ter um arranjo diferente, um olhar diferente, e possibilitava que cantasse toda a gente. E assim foi. E este vídeo que temos disponível na nossa página, em radionova.com. Eu já agora chamo a atenção de que esta é uma gravação feita com uma câmara de filmar, daquelas que se leva para a praia para filmar os filhos, não é? E o som é da câmara de filmar, não é? O som, portanto, é um som ambiente de uma câmara, não será o melhor som, mas parecendo que tinham a dignidade suficiente para figurar no YouTube. Vindo a Dona Silvana, vindo a Dona Silvana, pelo corredor acima, pelo corredor acima, tocando. Thank you. agora tu assim, qual é neste momento, vamos falar de um tipo de som específico, a música popular, naturalmente portuguesa, qual é neste momento a montra deste tipo de música em Portugal? Bem, a montra por excelência, naturalmente. Continua a haver alguns grupos a trabalhar e outros apareceram, não é? Continuam a ser os grupos de música tradicional que a divulgam, não é? Eu tenho pena, sinceramente, muito sinceramente tenho pena que não tenham aparecido mais grupos a trabalhar. Ainda há pouco falou na Brigada, no Maio Moço, mas às duas por três são grupos que já têm 20 e tal anos. A Brigada tem mais anos ainda que a Ronda, não é? E portanto, se nós olharmos, por exemplo, para o panorama da música folk, sobretudo no Norte da Europa, ou então aqui na nossa vizinha Espanha, todos os anos aparecem projetos novos. Aqui em Portugal passam-se anos e anos e anos que não apareça um projeto novo. Ainda agora referiu o Lisboa Stockholm Project. Esse é um projeto novo. Tem 2 anos, penso eu, e aqui apareceu com um olhar diferente, com uma linguagem nova, não é? Mas eu tenho pena que não apareçam mais projetos, porque se houvesse mais grupos a trabalhar, se houvesse mais pessoas dedicadas à música tradicional, provavelmente o movimento de divulgação era muito maior do que é, não é? E, portanto, tenho pena que alguns aspectos não tenham florido. Aqui há uns anos parecia que se tornaria num movimento. De facto não morreu, é verdade que não morreu, mas penso que haveria espaço para aparecerem outros projetos e outros grupos. Apareceu agora o Shail, por exemplo, exato, também, com sonoridades rurais. Esperemos que apareça mais gente a trabalhar, mais rapaziada nova, que felizmente tem outras possibilidades de aprendizagem musical que não havia aqui há anos atrás, não é? E assim, e a que é que se deve ainda neste momento essa falta de conjuntos que criassem um lobby desculpe o termo, mas é isso mesmo, criasse um lobby da música popular em Portugal? Bem, de um modo, eu penso que o que acontece não é muito diferente do que acontece com a questão patrimonial, com a questão da nossa identidade cultural. A música tradicional não deixa de sofrer da letargia que sofre o património arquitetónico, que sofrem os monumentos, que sofrem as igrejas, que sofrem a literatura popular, que sofre, de um modo geral, a nossa identidade, a poesia, não é? Há parentes das artes que continuam a ser parentes pobres. E a música não foge a essa regra. A música tradicional, a música clássica, por exemplo, também, a música mais ligeira lá vai fazendo seguir o seu caminho. Tal como os prédios mais ligeiros poludam por todos os lados, não é? Portanto, há aqui um estigma nacional em relação à nossa cultura e à não valorização da nossa cultura, e provavelmente essa não valorização também afasta pessoas que poderiam querer começar nesta área e que não veem perspectivas, não é? Repare, não há programas de televisão onde os músicos possam ir tocar. Não há programas de rádio onde os músicos possam apresentar os seus trabalhos. Há playlists, que ainda por cima, de um modo geral, têm 3 ou 4 cantores, e depois portugueses, e depois têm mais 20 ou 30 estrangeiros, não é? Tudo isso não motiva, não é? E, portanto, é natural que isso, de alguma forma, cerceie o trabalho dos músicos, não é? E, sobretudo, dos novos projetos. Referiu ainda agora que a Ronda é um nome. Pois, felizmente, não é? Porque, se calhar, se aparecêssemos agora, teríamos dificuldades acrescidas para que o nome se tornasse conhecido, não é? E, portanto, esta conjuntura não é, de facto, favorável à criação de projetos culturais, não é? Mas vocês têm a preocupação, aliás, tem uma página, enfim, desculpe o reparo, mas está já há algum tempo à espera de melhores dias, não é? Perdão, a página da Ronda. Exatamente. Enfim. isso sabe que é uma... Nós temos um blog... Mas tem o blog, exatamente, é isso que eu ia dizer. O blog faz um bocadinho essa versão da página, mas está a precisar de avançar mais, de pôr lá uns discos. Já agora, se me permite, eu esta madrugada pus um post no blog a dar os parabéns a um dos músicos que toca com a Ronda, não toca sempre, mas toca muitas vezes, às vezes, por e que está a trabalhar na página da Rep, porque ele trabalha também na internet, e trabalha em páginas, e é ele que está a fazer a página da Rep, e hoje mandei uma piada no blog sobre isso. Estas coisas demoram, nós de facto já devíamos ter uma página há muito tempo, mas curiosamente a Ronda sempre foi um grupo sem marketing de absolutamente nenhum. Ainda hoje não temos cartões de visita. Tem bons cartões de visita, pelo menos 14 estou aqui. Sim, sim, mas às vezes acabamos os concertos e aparecem pessoas que querem o contacto para nos contratar para um ano, enfim, para uma terra ao lado, para um sítio qualquer, e escrevemos sempre o número de telefone ali num papel arranjado à pressa. Portanto, a Ronda Confessa é um grupo que tem marcas absolutamente nenhum. A página está a ser construída, já devia estar feita. Olha, confesso que em fevereiro vai estar com certeza. Bem, espero bem que a Rádio Boa Nova também tenha aqui feito algum contributo para a divulgação deste excelente álbum, Solitânia. Também temos hoje a vantagem de estarmos na internet e temos a nossa emissão online, ou seja, deixámos o espartilho desta zona que nos limita aqui na zona da Serra da Estrela, até Coimbra, até Viseu, e temos o espartilho só do mundo, né? E espero que de facto isso permita também que levar este vosso trabalho da Ronda e para lembrar aqueles que eventualmente se tivessem esquecido, porque não há quem não conheça a Ronda dos Quatro Caminhos. Muito obrigado pelas suas palavras. Espero que nós temos tentado que a música tradicional não morra. Nós e outros companheiros, agora referiu muito bem, obrigado, enfim, estou-me a lembrar também dos Gaiteiros de Lisboa, dos Navegantes, enfim, há vários grupos, felizmente. Às vezes há queixas, e são legítimas, quando se diz que não se apoia a música portuguesa, depois até se faz uma lei para obrigar a que isso aconteça, mas depois os discos não chegam. É um ciclo, não é? As responsabilidades do que está mal nunca é só de uma parte, não é? Exato. É um círculo e, portanto, infelizmente os anos passam e não se consegue colmatar essa situação. Exatamente. Não é? Sabe que com o Terra da Briga aconteceu uma coisa muito engraçada, é que nós estávamos por razões musicais e também que não tinham a ver com música, nessa altura eu ia imensas vezes à Espanha, ia 3 ou 4 vezes por mês a Madrid. E quando saiu o disco, eu ouvi umas 3 vezes o disco em Espanha, na Rádio Sur, não é? E ouvi uma vez em Portugal, que era uma coisa absolutamente hilariante, não é? Ou seja, um disco feito por um disco português, feito por portugueses, por um grupo português, eu ouvi mais vezes em Espanha do que em Portugal. É, em Espanha participava o guitarrista José António Rodrigues e a cantora de Flamengo, Esperanza Fernandes. Uhum. A importância que eles davam ao facto de terem artistas seus a participar num grupo português era muito maior, e portanto passavam os temas, era muito maior do que em Portugal se deu ao facto de um grupo português ter feito um disco, enfim, com aquela dimensão, não é? Isto é um círculo, a responsabilidade nunca é só de uma das partes, mas do ponto de vista da nacionalidade há aqui um problema que se mantém desde Luís de Camões, que morreu na miséria há 500 anos, uhum. E hoje continuam a haver poetas e escritores e músicos e artistas a morrer na miséria também. Portanto, há aqui um problema de nacionalidade, independentemente do modo como as coisas se podiam fazer, não é? Como está a referir, que os discos não chegam às rádios, mas há aqui um problema de nacionalidade, não é? Curioso essa sua referência. Bem, mas é que depois leva aqui que se ouçam frases como a do José Saramago a dizer que a Ibéria começa a ter uma preponderância que os políticos não gostaram de ouvir, mas que tem um realismo muito grande, não é? E aí já vamos culpar o Afonso Henriques, que se lembra de um dia começar a dar porrada na mãe, não é? Pois, temos de olhar para nós, não é? Temos de olhar para nós, mas a verdade é que o estigma da miséria cultural, que é o que defende um país, não são já as armas, exatamente, nem a economia, é a sua cultura, não é? É aquilo que a diferencia, não é? Exatamente, e isso mantém-se sem qualquer defesa, sem qualquer valorização, o que nos torna mais pobres, o que nos torna bem mais pobres. A independência é, seguramente, nos tempos que correm, a afirmação da cultura de cada país. Aurora vive na serra, Aurora vive na serra, não sei como, não sei como, não tem medo. Minha cama. És António, olha, agradecer-lhe a disponibilidade que teve para vir aqui à Rádio Boa Nova. Não, eu espero que agradeço o convite. Vamos ter oportunidades de fazer aqui em direto, espero que sim, que isso aconteça. Temos um bom estúdio para vocês estarem aqui connosco, uhum, e para também poder ouvir até aqui ao vivo. Agradecer a disponibilidade daqui de vir à Rádio Boa Nova e dizer que a porta, tal como sempre, está aberta para quando quiser. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pelo vosso convite e pelo vosso apoio. Um abraço. Muito obrigado, um abraço.